9 horas e 47 minutos, 9h47. Hoje é 26 de julho. A cidade ainda está de ressaca. Muita gente sequer tirou o pé da jaca. Muita gente ainda já programou emendar tudo até a próxima segunda-feira. Não essa, a outra. Mas alguns abnegados têm que trabalhar. E os que não estão dispostos a trabalhar inventam desculpas. Quem não tem, arregaça as mangas e faz como a nossa equipe e o nosso convidado nessa manhã. Tiramos do convívio com a família, acampada, nas áreas de lazer aí, para vir trazer informações sobre uma das maiores parceiras. E eu considero, na minha opinião pessoal, isso aqui não tem nada a ver com a opinião da empresa, até porque a empresa é imparcial, mas como cidadão iguaçuense, eu considero a Itaipu Binacional como a maior aliada da população iguaçuense. Não estou colocando aqui o mérito da entidade pública, prefeitura municipal ou outros órgãos. A Itaipu Binacional, por si só, ressalta a participação em atividades de convívio social, em atividades econômicas, dá oportunidade de pessoas criarem seu sustento buscando o conhecimento e também a reciclagem, como nós já mostramos aqui em programações anteriores, traz oportunidade de geração de empregos e implementação de ideias que são revolucionárias, como a criação do veículo elétrico, ideia que antes mesmo do governo brasileiro encampar isso como uma iniciativa governamental, já era de vontade dos servidores da Itaipu fazer com que isso saísse do papel, saísse de um sonho para se tornar realidade. Enfim, a Itaipu Binacional é a grande alavanca da população iguaçuense. Não vamos entrar no mérito aqui da questão política. Mas Joel de Lima, assistente da Diretoria-Geral da Itaipu Binacional, traz aqui um abraço de Jorge Samek a todos os iguaçuenses, os votos de um Feliz Natal para a equipe CBN. Joel, agora na sua fala, a Itaipu Binacional no ano de 2013, qual a visão da diretoria da Itaipu em relação à população iguaçuense? Bom dia. Bom dia, Valdecir. Bom dia, ouvintes da CBN. Antes de mais nada, como você já antecipou, trago aqui o extenso abraço da diretoria brasileira à população e aqui da região trinacional, né? Porque a gente está em Foz do Iguaçu, no caso da Itaipu está em Foz do Iguaçu e em Hernandárias, no Paraguai, mas desenvolvemos ações, assim como vocês trabalham, para uma região trinacional. Já há alguns anos, né, todos os programas da Itaipu já buscam essa integração, procurando envolver também a Argentina, né, apesar da empresa ser binacional, já todas as nossas ações praticamente têm essa visão trinacional, porque é como nós vivemos, né? Qualquer intervenção, qualquer proposta de ajuda a um lado ou outro, se não considerar essa realidade da região aqui, está fadado ao fracasso, né? Então, transmitido aqui os votos atrasados, né, de Feliz Natal à população de Foz do Iguaçu, né, reafirmar exatamente isso, né, o nosso compromisso de trabalhar, isso já há 10 anos vem sendo assim, com muito mais afinco, com muito mais firmeza, com muito mais determinação, de trabalhar para o desenvolvimento dessa região, trazendo, obviamente, benefício para a população. E isso, você colocou a questão da prefeitura, dos poderes públicos locais, lembrando que Itaipu é uma empresa vinculada ao governo federal, recebe orientação, a diretriz de ação vem do governo federal, e a primeira delas é trabalhar em consonância, articulado, em parceria com os outros governos. Então, todas as ações que a gente desenvolve é sempre no sentido de fortalecer uma política pública priorizada pelo governo federal, mas com responsabilidade de realização ou pelo governo do estado ou pelo governo municipal. Então, essa parceria, essa articulação, ela é fundamental, é primordial. Então, tudo que é feito aqui, na verdade, é feito de forma parceira, né, com essas instituições que têm a obrigação de desenvolver as ações, promover o desenvolvimento. João, nós tínhamos até recentemente, quando eu digo recentemente em relação à criação da Itaipu, até a assunção de Jorge Samek e de outros dirigentes que vieram antes dele, a Itaipu centrada na própria concepção, a direção da Itaipu voltada apenas para as atividades dela. Aí o cidadão que hoje percebe essa mudança no comportamento, percebe a transformação que foi a entrada da Itaipu Binacional como um todo no cotidiano iguaçuense, no cotidiano do Paraguai, como você diz agora, tentando chegar à Argentina, se questionava, mas caramba, a Itaipu Binacional não podia ter começado antes? Olha, me corrija se eu estiver errado. A opção de fazer parte deste todo que é a comunidade iguaçuense foi a partir do momento em que pessoas da nossa região chegaram ao poder na Itaipu Binacional. O poder que eu digo é no comando geral. Porque quem estava antes na Itaipu Binacional fazia meramente o que manda o regulamento, que é gerir uma empresa produtora de energia elétrica sem interferir com o ambiente em que ela estava. A mudança nesse comportamento passou a partir do momento em que de nossa região, de nossa população, saiu alguém para entrar nessa máquina e torná-la acessível a todos os meios. Confere? Valdecir, é uma somatória, eu diria, de fatores, né? Primeiro tem uma questão que está mais no campo da política e que pouca gente compreende, que é a questão do estado mínimo ou estado, né, do bem-estar social. Os governos anteriores eram defensores dessa política do estado mínimo, ou seja, eu atuo aqui em Foz do Iguaçu nessas questões já há bastante tempo. Eu me recordo que em 95, 96, eu estava no Conselho Municipal de Saúde e também no Conselho Municipal da comunidade que acompanha a execução das penas, né, dos apenados em Foz do Iguaçu, e nós procuramos a Itaipu. Eu já era empregado da Itaipu, mas trabalhava na área técnica, em outra área, e como cidadão eu participava desses conselhos. E procuramos então o diretor-geral da Itaipu da época, né, e pedimos apoio para implantar a sede de um desses conselhos. Precisávamos de duas mesas usadas, algumas cadeiras e dois armários. Coisa que está apodrecendo. No almoxarifado, lotado de imóveis que são descartados, desmobilizados e depois, né, dado outra destinação. E para Itaipu, aquilo não... A gente sabe, eu trabalho na Itaipu, estou no projeto há 34 anos, né, no quadro próprio da Itaipu, desde 86. Então a gente sabe que isso não significa nada. Mas por uma concepção política, né, a direção da Itaipu se focava, como você diz, na produção de energia e ponto, e não se envolvia em mais nada. E a resposta então do diretor foi o seguinte: a Itaipu não é uma empresa de benemerência. Benemerência. Falou bonito, gostei, né? Gostei da palavra. Falou bonito, foi uma negação em alto nível. Então, mas é uma concepção política, né? Aquela do estado mínimo, deixa que a sociedade se organiza, o mercado, a relação do mercado, a disputa do mercado faz a seleção natural, ou seja, e quem paga o pato é o povo. Só os fortes sobrevivem. Claro. Então, quando o presidente Lula assumiu, então ele tem outra visão. O Estado tem que promover o desenvolvimento, tem que promover a distribuição de renda, tem que promover a riqueza do país e principalmente que essa riqueza chegue, né, se aproveite dela também a população, não só os donos das grandes empresas, os banqueiros, coisa e tal. E aí chamou um cidadão, né, e aí vem a segunda parte, né, que sendo de Foz do Iguaçu, o presidente Lula já tinha estado aqui na casa dele em Foz do Iguaçu, na região, passando férias, falou assim: Samek, você foi eleito deputado federal, mas nós temos um canhão naquela região para promover o desenvolvimento, para promover uma transformação naquela região, e ninguém melhor do que você, que conhece a região, que conhece a realidade daquilo, sabe como operar para conduzir esse processo. E ninguém, né, pode questionar que nesses últimos 10 anos, né, sob a orientação do nosso diretor-geral brasileiro, Dr. Samek, também veio para cá a doutora Gleice, à época, diretora financeira, que implantou todos os programas sociais, esteve à frente, ela conduzindo cada reunião, cada articulação, cada contato com as instituições, né, para fortalecer essas iniciativas todas. Ou seja, houve uma transformação realmente, oriunda de uma orientação de governo, mas operada com muita capacidade e principalmente com muito compromisso por ser cidadão daqui, por conhecer a realidade, né, pelo nosso diretor-geral brasileiro. Você falou que fazia parte do Conselho Comunitário de Saúde, Conselho da Comunidade, e nós vimos aí a transformação. E a partir do momento em que Lula colocou a Itaipu nas mãos do SAMEC, os envolvidos, não no seu caso, mas outras pessoas envolvidas com a Itaipu passaram a ter uma visão de interação com a comunidade iguaçuense, como é o caso do Piola e outros tantos que passaram a fazer parte do cotidiano da nossa fronteira aqui. Exatamente. A missão é ampla, né? Eu trabalhava na diretoria técnica. Então, mas como eu tinha essa experiência, né, de conselhos e articulação com a comunidade, a Gleice me chamou para a diretoria financeira para ajudá-la na implantação desses programas sociais. Eu trabalhava na diretoria técnica, tinha meu escritório de advocacia na cidade, tive que fazer uma opção, né? Abandonei a minha sócia no escritório, fui me dedicar exclusivamente a Itaipu na implantação desses programas. O Piola veio junto com o SAMEC. O Piola é um assessor do SAMEC já há bastante tempo, desde a prefeitura de Curitiba, foi assessor na Câmara de outros deputados em Brasília, ou seja, uma pessoa que também já tinha um acúmulo, tinha bastante conhecimento, veio para cá e recebeu do SAMEC a missão de ajudar no desenvolvimento do turismo, né? O SAMEC tem a plena convicção de que o carro-chefe da economia de Foz do Iguaçu, do desenvolvimento de Foz do Iguaçu, é o turismo. Tanto é que nós saímos do começo desse trabalho de pouco mais de 800 mil visitantes por ano e estamos aí na marca de 1.300, 1.400. E tem muito mais para fazer e muito mais para melhorar, né? E claro que isso feito de forma participativa, articulada com o trade, envolvendo, né, veja aí a questão do prêmio das cataratas, envolvendo a Argentina, o governo da Argentina, ou seja, e a Itaipu como empresa com uma representação institucional muito grande, consegue fazer essas articulações, inclusive com governos, inclusive de outros países, né? Então isso tem dado grande resultado e a gente só tem aí 2013, eu acho que sucesso. Uma pausa rápida na nossa entrevista, repórter CBN. Muito bem, voltamos a falar de Itaipu Binacional, agora são 10:06 e só para complementar aqui, Joel, cerca de 800 veículos estão passando nesse instante pelo posto da concessionária Cataratas, a arrecadação deve estar lá em cima, lá o dinheiro correndo, que é uma beleza. Como a gente costuma dizer no policial, as bolitas dos olhos dos homens da arrecadação lá devem estar felizes. E tudo isso é fluxo de turista para Foz do Iguaçu. Eu compartilhei um e-mail aqui com o nosso entrevistado e ele nos traz aqui a informação de que a Itaipu recebeu vários, mas vários prêmios mesmo, e tudo isso esse ano. Aquela conversa que a gente teve no primeiro bloco resultou no que hoje a Itaipu está colhendo de frutos, verdade? É isso, Valdecir. Na verdade, os prêmios eu não considero que sejam da Itaipu, né? Na verdade, é premiado o resultado do trabalho, de uma parceria sempre, né? Porque Itaipu pouco faz individualmente, ou seja, de ações próprias dela, mas sempre estabelecendo parcerias. No caso social, por exemplo, vários prêmios que nós tivemos aí com a meninada do Velejar é Preciso, do Meninos do Lago, prêmios com a parte de formação profissional, né, que foi reconhecido como tecnologia social. O trabalho desenvolvido com o Polo Iguaçu, na formação de jovens e adolescentes aqui para trabalhar nos hotéis, nos restaurantes. Então, são realmente tivemos vários resultados reconhecidos esse ano, decorrente de muito trabalho e do empenho, né, de parceiros, né, como eu disse, o próprio Polo Iguaçu, como a Federação Brasileira de Canoagem, né, como o Yacht Club Lago de Itaipu, com o Meninos do Lago, o pessoal lá do Alan Godoy. Então são várias parcerias e trabalho desse pessoal com o apoio de Itaipu que foi reconhecido e foi premiado. E olha, falando em Itaipu Binacional, em Prainha, em Lago, eu estou recebendo uma bronca aqui, já recebi essa bronca ontem, de um cidadão que está revoltado porque a Itaipu Binacional baixou o nível do lago e estragou o Natal dele na Prainha.